tempo é curto, você tem que ir embora, eu fico sozinho. Cada minuto passa a ser eternidade. Isso tem que ter fim. Vou sequestrar você, te levar comigo, ficar junto de vez. E desse dia em diante, nada de adeus, nada de adeus. Nada de adeus.